Panorama Agrícola para 6 de junho de 2013, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Alô você, nosso ouvinte, amigo do Panorama Agrícola. Estamos abrindo o programa de 6 de junho de 2013, quinta-feira de lua minguante. Nos trabalhos técnicos do programa estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maier, e o ditado de hoje é: o alfaiate faz o homem. Você confere no programa de hoje uma dica sobre o uso do calcário. No noticiário, Nova Trento realiza seminário de agricultura familiar hoje em Nova Trento. E o governo anuncia medidas para a agricultura familiar. Na entrevista, um roteiro de festas comunitárias em Ponte Serrada, no oeste do estado. E no panorama regional, Chicão de Lages fala sobre a cultura do girassol. Esses os principais destaques do Panorama Agrícola desta quinta-feira. Você pode participar do programa ao ligar 48-3665-5359 ou envie e-mail com sugestão de pauta para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. A aplicação de calcário em solos ácidos é uma das práticas agrícolas mais utilizadas, com grande efeito na produção de plantas em função da melhoria das características químicas do solo. A calagem é necessária nesses solos para elevar o pH e diminuir ou neutralizar elementos como o alumínio e o manganês. É hora das notícias. O governo federal está apresentando nesta semana um conjunto de medidas interministeriais específicas para o campo, em resposta ao Grito da Terra Brasil, que normalmente é promovido pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. O volume de recursos disponíveis para as linhas de crédito do PRONAF serão maiores que os 18 bilhões de reais do ano passado. As linhas do programa terão limites maiores de enquadramento. E vai ser divulgado também o aumento nos limites do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, o que significa, na prática, uma maior comercialização para os agricultores familiares. A grande novidade a ser anunciada é a criação da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, com o objetivo de ampliar e melhorar a qualidade dos serviços de ATER em um processo de formação continuada. Fique ligado no Panorama Regional. Girassol, alternativa sustentável. A produção de girassol iniciou no município de Bocaina do Sul, na região serrana, praticamente há 5 anos atrás, com a intenção inicial de incentivar os produtores a plantarem girassol para fazerem a rotação de culturas, melhorando então a qualidade do solo e trazendo benefícios no controle de pragas e doenças. E também além de quebrar aquele monocultivo em uma mesma área. Segundo o engenheiro agrônomo José Márcio Lehmann, que é extensionista da IPAGRE, Escritório Municipal de Bocaina do Sul, o girassol cultivar Guará já está na sua 4ª safra no município. A expectativa é que a produção, que foi colhida agora, renda em torno de 1.800 a 2.000 quilos de grãos por hectare, que deve render aí de 600 litros de óleo e 1.400 quilos de torta de girassol. A prefeitura adquiriu, né, uma máquina de extrair o óleo que está disponível então aos agricultores rurais. E a máquina, então, ela separa os grãos de impurezas, depois extrai o óleo e também separado das tortas. Em galões, ela recebe a decantação para que fique, então, limpo e utilizado como extra virgem, o óleo, né, ou aquecido em 200 graus para ser formado em biocombustível para ser utilizado nas máquinas agrícolas, onde a quantidade deve ser respeitada, ou seja, de 30% a 50% misturado com óleo diesel. O óleo de girassol também é usado como remédio, onde muitas pessoas tomam puro e também é um ótimo cicatrizante de feridas. Já existem alguns medicamentos à base de óleo de girassol. Tá aí, girassol, uma boa alternativa sustentável para a região serrana. Hamilton Weber Xavier Chicão e Paga Região de Lages para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Festas comunitárias em Ponte Serrada, no oeste do estado, reforçam o vínculo comunitário entre os moradores e também geram renda para a agricultura familiar, conforme explica a extensionista da IPAGRE em Ponte Serrada, Neiva Dalla Vecchia. Nós temos um trabalho bastante grande no município com mulheres com relação às festas comunitárias, que as mulheres são as grandes animadoras do processo, as articuladoras do processo, né? E nós temos muitas mulheres nossas inseridas dentro da nossa cooperativa. Quais são as principais festas que ocorrem lá em Ponte Serrada? Nós temos um roteiro que a gente chama de roteiro de festas comunitárias, que são festas que acontecem nas comunidades rurais, levando em consideração assim, o foco da produção ou cultural da comunidade, né? Então, nós temos 7 festas que acontecem nas comunidades. Tem a festa das massas, do pinhão, da mandioca, tendo leitão, tendo vinho e jantar italiano, tendo a ovelha, a da galinha caipira, do frango. Então, nós temos 7 festas, que é um roteiro que já consta do calendário municipal de eventos, né? E é uma experiência muito interessante de fortalecimento comunitário, de melhoria dos centros comunitários das comunidades. Além desse fortalecimento comunitário, desse momento de lazer, também serve como uma fonte de renda? Também. Através das festas comunitárias, as comunidades se organizam para fazer todo o melhoramento do espaço de uso coletivo deles, né? A gente tem experiências maravilhosas assim, de locais que estavam literalmente caindo, né? Que eles estavam com um projeto para derrubar o salão, o centro comunitário, porque eles diziam que não servia para mais nada. E hoje nós temos todos eles reformados, ampliados, melhorados. Então, assim, é um resultado que a gente tem muito orgulho de falar, que a IPAGRE tem uma participação muito efetiva em cima disso, né? Neiva, em termos de calendário, qual seria a próxima festa? E agora, dia 8 de junho, nós temos a festa do pinhão na comunidade de Santa Terezinha. Você ouviu Neiva Dalla Vecchia, extensionista da IPAGRE em Ponte Serrada. Então, neste sábado, a festa do pinhão. Anteriormente, no último dia 25, no assentamento 25 de maio, houve a festa da mandioca. Lembrando para você que hoje, 6 de junho, em Nova Trento, acontece um seminário da agricultura familiar com a cooperativa local e os municípios no entorno de Nova Trento. Na pauta de discussão, a comercialização de produtos da agricultura familiar e também a produção de mel. Outro evento que estamos anunciando para você é o 34º Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, dias 28 de julho. 29, 30 e 31 de julho e 1º e 2 de agosto no Costão do Santinho, em Florianópolis, uma promoção da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, realização da IPAGRE com apoio da FAPESC. A mesma mão que conduz, arado foi fichada, colhe o fruto que semeou, em sua terra bem cuidada, o resultado do trabalho brota da lavoura e da criação, graças ao esforço organizado e a boa administração. Canta, canta, meu amigo, o fruto do teu suor, canta, canta com orgulho, por ter colhido o melhor. Canta, canta, meu amigo, o fruto do teu suor, canta, canta com orgulho, por ter colhido o melhor. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou